Rádio Transmissão para o sequenciamento, curva à esquerda, curva 360, limite 280 de Salvador. Esquerda 360, limite 280 de Salvador, azul 402. Rua 250 para o localizador, curva à direita, proa 070. Sequenciamento, mantém a proa 240, limite será o radial 280 de Salvador. Proa 240, limite 280 de Salvador, Olímpico 206. Outro 207, mantém o ponto de espera. Qual o nome do país? Vitor Índia Juliette. Começaram pra ver o Juliette. Tempo 06, desça para 3 hotéis, este batimento na 0 na nave. Já 2 hotéis, o nome 06. Azul 4082, desça para nível de voo 050. 050, passar esse país. Olímpico 06, curva esquerda, proa 170, limite 280 de Salvador. Esquerda 170, limite 280 de Salvador, Olímpico 06. Olímpico 200, desça para o nível de voo 060. Azul 4082, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite, radial 300 de Salvador. 300 de Salvador, azul 4082. Nossa zona estabilizada, agora 250. 250, chame o turno, aumento desse 9900. 2695, boa tarde, são 2500. Voo 9962, no solo 39, direita, solo 120, decimal 9. Direita 219, obrigado. Curva direita proa 090. O limite será radial 300 de Salvador. Proa 090, radial 300 de Salvador, limite azul 402. Olímpico 06 para o localizador, curva à esquerda proa 125. Aperto estabilizado. Baixado e travado. Autoridade Ponte, na turma 20 graus, 10 mais. Autoridade Ponte, 0, Mike Rutura. Torre Salvador, o gol 1250, paciente a serra, baixo travado, é visual. 1250, QNH-10, 19, informa o tráfego, o helicóptero, seguindo agora para a cabeceira auxiliar, 179, FR. Continua a aproximação, guardando a autorização. 80, travado, não sabe mais, pose 1250. Desça para 2 mil pés. A porta estabilizada. A 2 mil pés, você está estabilizado necessariamente. Azul 4082, desça para 3.000 pés, este batimento na 099. 3.000 pés no 099, azul 4082. Azul 4082 para localizador, correr à direita, proa 120. Proa 120, azul 4082. Azul 4207, bota a trave na decolagem, suba as vias, sai da São Paulo, na transição morte, vai nível de voo 340. Sabe via 340, São Paulo, na morte, vai 4207. Semana 200, usa para 220 mais. Confirmando, 190 mais. 90, 200, nessa ponte, certo? Negativo. Aguarde, última prova para o localizador. Semana 200, vista para 4.000 pés, o estilatímetro 909. 4.019, Azul 4082, busca para 2.000 pés, autorizado o nosso procedimento, informe estabilizado. 10 para 2.000, vai informar estabilizado, Azul 4082. Para o localizador, com a direita, proa 060. Direita 060, 260. Lula 250, no solo 43, libera direita, solo 120, decimal 9. Direita 209, aguarda, 250. Reporte visual com campo vertical da rotatória, azul grande e Juliette. Controle, azul grande. Azul grande, visual, da Point, visual para a análise nacional da 110, quando autorizado, o PRO direto em que mais? Retorno, no momento desse momento, assim, confirma a posição agora no momento. No litoral sul, na ponte vertical do farol de Itapuã, o Serra do Eco. Vai reportar a Itapuã, o Eco. Ótimo, estamos o Midon 6062. Estabilizado, Azul 4082. Azul 4082, complete o nosso procedimento, chama o turno, no momento desse 195, deixa para 2.000 pés. 895, Azul 4082. Deixa o campo aí de azul. Bom dia, Juliette, chama o turno, no meio do 995. Dado. Azul 4082, QNH 1009, continua a aproximação, aguardando a autorização. Ok, continua a aproximação, 4082. Torre, Cordial, bom dia, para passar no Vitorinho de Júlio e no Itaguaro, Campo Vista. Botamos o Vitorinho de Juliette e a porta de Cabo Ceasa. Passarela de Ceasa, Júlio, já está passando o meu, tá? Gente. Meu caso, o Eco mantém a vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções para o cruzamento. Aguardando a ligação, né? 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, vai tomar procedimento 4-0. Já estamos full elétrico, 6-2-0. Fechou, doutor, o número 3 no nosso centro. 2-9-0. O Ceasa, tem um tráfego na final da 190 vista, pode se enquadrar como número 2 para 197. Está tratando o vetor em Diogo Leite, mantenha vertical do Ceasa, aguardando instruções para prosseguir final 197. CS, Jolie. Olimpo 06, no solo 46, direita, Alfa, reporte na taxa e delta. Sim, se mantém espera aguardando para prosseguir final 17. Vai iniciar a primeira espera com curva esquerda da Ceasa ao Índio Júlio, mantendo mesmo. Azul 4082, autorizado pouso, pistola 0, vento 1,40 graus, 109. Livre pouso no 0, azul 4082. Romeu Serra, Zulu Eco, mantenha a vertical do farol de Tapão, aguardando, tem mais um tráfego já em Duna, para pouso na 1-0. Salvador, Oxalá 6200, QNH 1019, continua a aproximação, aguardando a autorização. Sobre o para 2, meu pé, os ecos do novembro, aguarde a retoração para o seu conselho. Ainda vou em Duna. Projeto de novo procedimento ILS que foi opção no 0 e passa estabilizado. Ajuste para o time no 0 ou 9. Doutor Angel Gilete, faça mais um 360, aguardando as instruções. Faz o 360 pela esquerda, na vertical do Ceasa, Angel Gilete. O Ceará 6200, informa o tráfego, um helicóptero a 500 pés, à direita do eixo de decolagem, não interfere. Sente notificação na 2, o Ceará 6200, agora autorizado com o pistão no 0, não pelo 30 graus e no 0 mais. Começando o eco, sente e mantenha a vertical. Juliette, autorizado, final 17, aguardando a autorização. Completando o 3-0, vai na proa, então a longa da 17, aguardando a autorização de pouso e de azul. São Romeu Serra, Julieco, informa o tráfego, Papa Alfa 3-2. Seguindo para pouso na pista 1-7. Inicialmente está autorizado o cruzamento à retaguarda do Airbus da Avianca na final da 1-0, Mantenha a vertical do shopping Salvador Norte após o cruzamento à retaguarda do tráfego. Ciência, mantenha o cruzamento, mantenha vertical do shopping Salvador Norte. Vitor Engels Leite informou o helicóptero vai cruzar a final da 1-0 da moto vertical do shopping Salvador Norte, mantendo 500 pés. Júlio, ciência. Patango Vitor Índia Juliette, autorizado pelo pistão 97, Ventura 30 graus e no Honorais. Lembro, 97, Juli, passando no mar. Patango Romeu Serra Zulu Eco, mantém a vertical do Shopping Salvador Norte, reporte visual com tráfego na final da 97. A matéria vertical, porém não visual, passando no Serra Zulu Eco. Final da 1-7 está autorizado seguir na vertical da RMAR. Eu já li a vista prática também, a posição 2 para 3 horas já. Sim, sim, 3 slots. Esse é o começo da identificação dessa via chegada no meio do número de voo 050. O Zulu Eco pouso por conta em risco na RMAR, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, Eco. Patango Vitor Índio Juliette, na sala 5-4, confirma o pátio. Azul é qual 55, boa tarde. Boa. Novembro, prossiga. Patango Eco, tudo novembro. Continua a aproximação, aguardando a autorização. Estamos aí com o Novembro, só confirmando, vai seguir o toque arremetido após o pouso no 7. Gente, Capatango Eco, Zulu November autorizado, toque remetido, pista 10, altura 30 graus, 10 norte. Gente, bom dia. Já estou na 30 graus, uma vez mais. Meteu ao 00, curva esquerda, reporte girando base, pista na 7. considero esse o seu resultado, o senhor me avisa também, eu estou para mim, certo? Afirmo, considero esse o seu resultado. Charlie é, contato radar, 60 milhas oeste de Salvador, norte de Azevedo. É, esse comando é 10, tá 3, 7, 4. É com o Novembro, girando 4-7. É com o Novembro, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-0 mais. Para o localizador, curva direita para 050, ponto civilizado. Direita 050, toma da posta 3378. Charlie Jack, passa a mensagem. Eu testei 78, tu consegue ser com a ponte com o Charlie Jack? Mantenha a escuta controle. Eu confirmei, Charlie Jack, estou aqui. Mantém voo de Sotola após via corredores. Diga que se enquadra a altitude aos corredores visuais e reporte através de Vera Cruz. Charlie Jack copiou o controle? Cara, uma boa, ele copiou o controle. Salvador, boa tarde, até 3745. 3745, contato radar na decolagem, suba via, atualização do motor do seu monte, eu paro no nível 3-0. Tá bom, no monte do 3-0, tá 3745. Eu estou em Salvador, porque eu sou um lugar que eu estou em Salvador. Miami 356, QNH 1018, autorizado pouso de Salão 0, vento 130 graus, 109. Oscar, Índio de Leste, autorizado o táxi, reporte lá até sem Oscar. Como você enfrentou uma ponte com o Papa Robá Charlie em direto? Com o Papa Robá Charlie em direto. Entrou a ponte e solicite informações de posição. Papa Robá Charlie em direto. 374, escuta. Autorizado ingresso, pista 17, reportado, pronto. Farol de Itapuã, chama controle, 1230, decimal 80. Farol de Itapuã, 120.8, São 3436, quem nega o número 8, informa o tráfego, decolou da pista auxiliar, em direção ao litoral sul, não interfere. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 122. Sim, pouso autorizado, pista 0, 3436. Boa tarde, estou passando o Victor Lídia Júlio. Victor Lídia Júlio, ótimo, seu nome é o Pérez, com o farol da barra. Autorizaria o 2500 para o Júlio, passando pela magnética 260. Victor Lídia Júlio, ótimo, seu nome é o Pérez, com o farol da barra. Está passando o Júlio. 436, nós falamos no 8, direita, salão, 2 anos, decimal, 9. Direita, João Alves, 0346. Yankee Fox November autorizado, táxi, reporte na Taxi Romeo. Yankee Fox Trot, November, autorizado ingresso, pista 197, reporte alinhado, pronto. Yankee Fox Trot, November, autorizado com a pista 17, vento 130 graus, 10 mais. November decolado aos 2-1, farol de Tapuã, chame controle, 120, decimal 80. Tapuã, 120, decimal 80, obrigado. Cruzado, ingresso no 7, reporte alinhado, pronto. Parou da barra. Parou de Tapuã, entendi. Bem, a gente vai passar a linha de novembro, nós temos o Axé, 1.010, confirme... Como você chama, professor? Ah, 1.0, né? 1.40 graus, 1.0 mais. via Eco, Marcelo Cruz Veracruz, se não for dentro da Lago, é Porto Paripe. A gente já estava no 908. Olha a volta de Charlie de Eco para o controle. Controle 1, decolador 2,6, chame controle 1, 2,0, decimal 8,0. Controle Salvador, 1,2,0,8,0, TAN 3,6,8,1, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3,6,8,1, 1,400 na SAMU 1. 3,6,8,1, contato lá na decolagem, escuta via SAMU 1 para nível 3,4,0. Via Sanvo 1 para o 340, assim que possível para o Atleta ou Máxima. 3681, estou autorizado, Valeda. Obrigado, Rando Leda, TAN, 3681. Então, o Eco Juno Novembro, autorizado decolar, pistão no 7, vento 1, 30 graus, 1, 0 mais. Oi, boa tarde, Gola 250, ponte espera da 1, 0 próximo. 1, 250, autorizado, alinhar e decolar, pista 1, 0, vento 1, 30 graus, 1, 0 mais. Tem, Celinha, já falou 1, 0, Gola 250. Vale por 1941 para o tratamento de cima. Decolado 2, 8, chame agora controle, 1, 2, 0, cruzou 190, contato radar na decolagem para o VVA, vamos para nível 040. Challenge é por resposta criada. Chama zero controle, 120.80. 108. 1250, decolando a sua escuta. 1250, contato radar na decolagem, se vazia feita Fuca para nível 350. Fuca 350, 1250. Só falta parte da linha de eco, reposição de asa, enchendo a torre na frequência 1-1-8-1-9-5. Da parte Ali, Índia Eco, autorizado final 17, reporte através da RLA. Seu papazito mantém a regra de voo visual visto na 018, voo caixa prego para ingressar no produto caixa prego, resposta para a descida. Torre Salvador, azul 4463, ponto espera, pronto. Azul 4463, autorizado alinhar e decolar. São no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 leste. Livre, alinhar e decolar. Azul 4463. Patrulhego 1250. 1250, por aqui. Eu coordenar com o centro de estudo, já direto ao Mike Oscar 363. Aguarde com 1250. Obrigado. Recife na frequência 128 decimal 35, externa 123 decimal 8. 1283, 5238, 3681. autorizado por Missão Norte-Sec, vento 110 graus, 109. CRS, pouso autorizado, Charlie Jeff. O quilo Papa Vitor, cheque mais fone, som final é seu modo off-channel. Brasil 4463, decola 235, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208 com Salvador Azul 4463, boa. Positivo, repassando tudo para fazer.